de música que encaixe nesses parâmetros. A ideia é capturar a emoção e a nostalgia de um passeio de domingo com a Savino e a moto, refletindo a adrenalina e a sensação de perigo. Aqui está uma sugestão. Era um domingo calmo, a tarde se estendia. A Savino na garagem e a moto me chamava. O motor ronca forte, as placas reluzem ao sol. Design e potência, eu me sinto no controle. O câmbio na mão, eu acelero e sinto o vento. O pedal no ritmo, conforto é o momento. Válvulas e pistões, é a arte do motor. Segurança em cada curva, mais adrenalina é o sabor. Passeio de Savino e depois a liberdade. A moto rugindo forte, a pura intensidade. Nostalgia na tática, a estrada é o meu lar. Com vento no rosto, sinto o perigo e o amar. Passa vendo na estrada, com a moto no bagageiro. O passeio é a trilha de um domingo aventureiro. Direção firme, a tarde é nossa companheira. Cada aceleração, um instante de euforia verdadeira. Carro na mão, eu acelero e sinto o vento. O pedal no ritmo, conforto é o momento. Válvulas e pistões, é a arte do motor. Segurança em cada curva, mais adrenalina é o sabor. Passeio de Savino e depois a liberdade. A moto rugindo forte, é pura intensidade. Nostalgia na tarde, a estrada é o meu lar. Com vento no rosto, sinto o perigo e o amar. A tarde cai, o céu se pinta de laranja. Cada giro do motor, uma nova esperança. A Savino me leva, a moto me faz sonhar. E no final do dia, eu sei que vou lembrar. Liberdade, a moto rugindo forte, é pura intensidade. Nostalgia na tarde, a estrada é o meu lar. Com vento no rosto, sinto o perigo e o ar. A Savino e a moto em um ritmo acelerado. No domingo de aventura, eu me sinto realizado. A adrenalina que eu procuro, mas o conforto também. E no final do passeio, tudo faz sentido, tudo é bem. Eu espero que essa letra capricue o espírito do seu passeio de domingo e o bondade. Segurança.